é mais forte que a morte, mais importante que Deus. Deu a vida pelos seus. Isto é mais forte que a morte, mais importante que Deus. Que Deus e o mundo, que Deus e todo mundo. Que Deus, que Deus, que Deus e o mundo, que Deus e todo mundo. Sua voz morta canta em espanto mal agouro, nessa terra onde o silêncio literalmente é de ouro. Sua voz morta canta em espanto mal agouro, nessa terra onde o silêncio literalmente é de ouro. Eu nasci lá numa terra onde o céu é o próprio chão.